você conhece o meigo nazareno. O mar revolto se tornou sereno e a sua vida mudou pra melhor. Agora não és mais escravo, já tens liberdade, goza harmonia e felicidade, porque Jesus Cristo entrou no seu lar. Agora não é mais preciso ir a Juazeiro, adorar boneco, nem gastar dinheiro, pagando promessa para melhorar. Agora não é mais preciso ir atrás da Cida, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Agora não é necessário consultar os guias, nem fazer despacho de noite e de dia, nem bater zabumba para Satanás. Não é preciso carregar o boneco gordinho para trazer sorte e abrir o caminho. Já tem Jesus Cristo na vida e no lar. Não é preciso romaria para Jesus da Lapa, pra Jesus de praga, já chega de praga, saíste do Egito pra não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da Cida, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Romaria pra Jesus da Lapa, pra Jesus de Praga, já chega de praga, saíste do Egito pra não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da cidade,